Bruno, uma derrota, isto está a sexta jornada, o que é que hoje não correu tão bem à equipa? Eu penso que hoje, primeiramente, jogamos contra uma boa equipa. Penso que a nossa tivemos um pouco de passividade no nosso jogo, mas isso também não vai mudar em nada. Futuramente, eu penso que foi só um dia mau hoje. Isso não voltará a acontecer. Agora é levantar a cabeça para o próximo jogo. Temos um jogo aqui para a taça próxima semana e O Bruno hoje estava a jogar do lado direito. Eu sei que, ou pelo menos, o rendimento é melhor na zona central. Sente-se mais à vontade no meio campo? Olha, eu sinto à vontade onde o míster me meter a jogar. Por acaso, nesta época, tenho começado o jogo mais pela direita. Às vezes, durante o jogo, o míster me mete no meio. Olha, onde o míster me meter é que eu sinto à vontade. Mas as coisas também pelo lado direito têm saído bem e vai continuar a trabalhar. Agora vem o Rio Ave, como é que vai ser? Olha, vai ser mais um jogo difícil contra uma boa equipa, como tem sido todos os jogos. Vamos preparar da mesma maneira, não vai mudar nada. Vamos também tentar vencer o jogo, que é para isso que entramos em todos os jogos. Querem fazer aqui uma surpresa? Sim, claro, obviamente vamos tentar fazer uma surpresa na taça contra uma boa equipa.